Main Wing Life. Yeah, man. God bless you. King is from Brazil. Come on, man. You can win life. Don't believe in hypes, fight against true machines that steals precious moments from your life and your dreams. Forget the bad things, think of the good things. Enjoy yourself while you can feel life running under your skin. Because we don't know the hour of our death, but we know the life finishes and flows very fast. It isn't test, you aren't a clone, lost or alone. Because always there is someone that helps you as no one. Come on, keep your head up, you must be stand up. Wake up, you never must give up. Everything is possible, let's try again. Follow my example, follow my train. Keep on the brain, no pain, no gain, my brother. Only Jesus helps you, there is no other. Don't be worthwhile, you give it kicks against your bricks. You fix your situation, life don't try to do tricks. Break the bricks in front of you and you knock down the wall. Step by step and you can't lose in life at all. Damn, I have speaking a lot for you, man. All this message, you can win life, I'm sure you can. You can! Certo, King, querer define qual o caminho que no mundo cada um está seguindo. Eu sei, não é fácil, difícil é ser covarde. O genocídio toma conta da realidade. Você pode buscar coragem em si mesmo, olhar pro gueto com mais amor e respeito. Trazer mais vida, ter iniciativa positiva, atitude pra manter a nossa gente viva. Orgulho mata, nego que só viaja. TV ensina que a vida não vale nada. Você pode ser espelho de alguém que acredita que por ele não existe ninguém. Sei, não é fácil ser homem de aço, mas o esforço elimina o cansaço. É o que faço, veja a injustiça onde passo. Relato em meus versos a causa dos fatos. You can, if you want, you must believe yourself, but believe in God first. Total LF, eu e meu mano King, dividindo a mesma música, junto com o DJ Max que fez os beats. Beleza? Salve, salve, rapaz. É com essa energia que a gente mostra pra todo mundo que você pode, que eu posso, que todos nós podemos junto mudar essa realidade. Acredito nisso. Sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Mas tamo junto até o final. Eu posso.